Estou recebendo aqui no estúdio a Renata Pesce, ela que é representante e voluntária num evento solidário que acontece ainda neste mês aqui em Foz do Iguaçu, a chamada The Street Store. Bom dia, Renata. Bom dia. Vamos falar aí um pouquinho a respeito deste evento, porque ele tem origens fora do Brasil, né? Até por isso o nome dele em inglês. É um evento que já acontece há vários anos aí para mobilizar pessoas em prol da solidariedade? Sim. O evento foi criado em 2014 na cidade do Cabo, na África do Sul. E em 2015 a gente já trouxe o evento para Foz. Os organizadores deram a oportunidade de levar o evento para qualquer cidade do mundo. E como é que funciona este evento? Porque ele é uma loja de rua, né? Como Sim. é que funciona? É uma loja de rua, só que totalmente de graça para moradores de rua e pessoas carentes. Nós arrecadamos as roupas um mês antes e no dia do evento a gente monta uma loja, é como se fosse uma loja normal, na praça de acesso ao Bosque Guarani. E lá as pessoas têm a oportunidade de escolher a roupa de acordo com o gosto dela. É bem bacana, assim, nós temos roupa, calçados, acessórios. Ou seja, é como se fosse uma loja de departamentos, ali, uma loja de roupas, né, a céu aberto, em que a pessoa não precisa pagar nada, tendo necessidade, né, de algum item, e aí é importante frisar isso, né, aquele item que ela precisa, ela vai lá e escolhe livremente? Sim, ela tem a oportunidade de escolher o que ela quiser, de acordo com o gosto dela. É como se a gente fosse num shopping normal comprar roupa pra gente. Lá vai ter tudo exposto, vai ter separado, ala feminina, seção feminina, masculina, infantil, cama, mesa e banho. E eu até perguntava para você fora do ar aqui, porque eu lembro que no ano passado, né, eu entrevistei aí um pessoal que fazia parte da organização deste evento. Ou seja, não é a primeira edição aqui, até me surpreendeu. Você me dizia que já acontece essa ação há 4 anos aqui na cidade? Sim, essa vai ser a 4ª edição aqui na cidade. 4ª edição, portanto. E quantos voluntários estão envolvidos aí em todo esse processo, toda essa organização? São em torno de 50 voluntários. 50 voluntários, Sim. pessoal já se reunindo, como você disse, há um mês já é feita a captação de roupas e tudo mais. Como é que vocês estão organizando tudo isso? É, distribuição por equipes, como é que vocês vêm trabalhando? Bom, antes do dia do evento, agora, cada um fica responsável pelo seu ponto de coleta, que são espalhados pela cidade, e no dia do evento, na loja, a gente separa as equipes, porque a loja ela tem a recepção, que daí fica algumas pessoas lá atendendo as pessoas que chegam. Tem os que a gente chama de vendedores, né, que ficam dentro da loja. Tem o pessoal do estoque, tem o pessoal do pacote e tem o pessoal que fica na rua e no terminal chamando as pessoas para escolherem as roupas. Um atendimento completo, portanto, né, como Sim. uma loja, digamos assim, com finalidade comercial, né, que lida aí também com a questão do dinheiro, mas contudo realmente gratuita. Aqui em Foz, dia 30, ali na esplanada em frente ao Bosque Guarani? Sim, dia 30. Dia 30, portanto, quem quiser informações, saber mais sobre o assunto, inclusive eu vejo que vocês têm aí um evento no Facebook para divulgar informações? Sim, nós temos um grupo no Facebook, The Street Store Foz, e também temos um Instagram, The Street Store Foz. E é possível ainda fazer doações de roupas? É, lembrando sempre, né, tem até aquela campanha que a TV Tarobá promove, que eu acho o slogan deles interessante, que eles falam a questão de você não doar luxo nem lixo, né? Porque muita gente, às vezes, quer fazer faxina no guarda-roupa e quer passar tudo adiante, né? Como é que vocês orientam até para aquela pessoa que tem interesse em fazer doações de roupas, de calçados? Que orientações básicas vocês dão? Nós pedimos que a roupa esteja em bom estado de uso, e geralmente as pessoas também não têm tempo para arrumar. Então, também por isso que nós temos uma equipe de triagem. Uma semana antes do evento a gente separa as roupas. Mas facilita bastante para a gente se as roupas estiverem limpas e não estiverem rasgadas, não estiverem estragadas mesmo, que dê para usar. E hoje é dia 19, o evento acontece no dia 30. Ainda é possível fazer doações? Sim, até o dia 25 nós estaremos com os pontos de coleta pela cidade, que está disponível no Instagram e no grupo do Facebook. E depois, até o dia 29 nós estaremos recebendo, mas aí tem que entrar em contato com alguém da equipe para que a gente possa achar um meio de buscar as doações. Então vamos passar aqui esses contatos, né, para obtenção de informações. Vamos lá no Facebook, como você disse, é um grupo, né? Como é que é o nome deste grupo? Tá, The Street Store Foz. E no Instagram, como é que faz para localizar? Também The Street Store Foz. Portanto, tem a hashtag também, The Street Store Foz, para achar no Facebook as publicações de ponto de coleta. E é uma iniciativa bem bacana mesmo, olha, vale a pena conferir aí, se você puder apoiar, apoie, nem que seja divulgando, né, essa ação feita por voluntários, totalmente voluntários aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Muito bacana mesmo, agradeço aqui a Renata Pérez pela presença aqui na RCI e desejo aí sucesso a todos os envolvidos na organização deste evento aqui na cidade. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui.